3178, ação de identificação, desce para 2000 na via chegada à Maré. Ajuste no 021. Solo 04, vira à direita, taxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Vira à direita, Portão 1, Juliette, 6224. Boa, Azul 4, 3. Três 5, tem livre táxi até o ponto de espera, tá pronto, cópia. 380, uniforme Zulu 16. Decola da pista 1-0, saída da Elle da Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5-1-10. Com 5-1-1-0. Recife? Afirmativo, pronto, código para Recife, 3305. Então tá legal. 330, Aperusco 58, aerovia, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Sai da Pulca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5106. Autorizado 330 para Recife, Aperusco 58, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. 1208 ao controle, 5106 transponder, hotel 3305. Correto, 3305, chama para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento, hotel 3305. O azul 4235 já está no ponto de operação. 35 ali, decola, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 5-9. Para o pushback e acionamento TAN 3305 no 612. 3305, autorizado pushback, chamei táxi. Autorizado push, chamará para o táxi TAN 3305. 235 decolou 09, chame no 20 decimal de controle, bom voo. 308. Controle azul 4235, boa noite. Sim, sobe 380, veja lá. 380, azul 4235. Ativo no meio, desce para 2000 pés, ajuste no 022. Seguiu no meia. Autorizado, estado. E ainda reporte no ponto de espera, pronto, 1022, né, Juiz? 1022, ataque de ataque do Eiffel, reportará só o ponto de espera da onda, da 3. azul de João Batista, tá? 3178. Quanto foi agora, Santos 18-612-3178? 5-7-6-2-1-0-2-2, autorizado ele é. 2-1-0-2-2, autorizado ele é, Santos 5-7-1-0. Zero, ventona 50 graus, 5 horas. Repouso, pista no 0, 31, 78. Pode estar da 1, 0, pronto, preciso alcançar na alta, 3, 7. Chama agora Recife, 1251, alterno no 3325. Alfa Juliette, Portão Medusa. Então, 3305, a linha e decola. Estão no zero, ventou no 0 graus, 5 graus. Olha, tripulação. Estabilizado Web 57 no meia. 57 no meia, chama a torre agora, só 18.5 Web 57 no meia. 18.62. 18.62. Salvador Web 57 no meia, embaixo travado, final da 10. Guarda. Autorizado, pista 10, objeto. Autorizado, 5, decolou os 2-2, chama 10, decimal 8, controle. 1208, vai chamar, tá? 3305, obrigado, boa noite. Objeto 57 na meia, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, 10, vai pro 57 na meia. Controle Salvador, boa noite, tá? 3305, decolou Puca, transição Caju, cruzando 1900. 3305, boa noite, sobe 330, vigilante. Sobe ao 330, sem restrições, tá? 3305. Solos 25, Taxi Alfa Juliette, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, boa noite. É 224, aguarde só um instantinho para copiar. Controle no 20 décima 8, transponder 51 no 15. 305, chama Recife. 126, decimal 85, alterna 12545. Recife 2685, 2685, 12545.